a verdade porque temos medo. Medo de provar que um homem também chora. A todo momento 100% verdadeiro. Aumentar o peso que a cavala tá olhando. Aumentar o peso porque eu tô me lembrando. Aqueles momentos que motivam e machucam. Em alguns momentos o ego fala mais alto. Vivendo pelo momento, rei da merda na merda do rei. Colecionando vivência, inimigos não sabem o que eu sei. Corro na vida pra não morrer novo, quero virar um exemplo. Não aqueles que falam com canto de boca cheio de destreza. Quero uma casa na praia, drogas, videogames e armas. Pra minha coroa comprar um carro, um celular e uma casa. Quero comer uma carne com quem eu amo todo domingo. Falhas e erros que são perdoáveis não podem parar sua vida.